sei que você sabe que no fundo e na verdade ninguém quer se machucar. Mas nesse meio tempo a vida pode abrir uma ferida que o tempo demora pra curar. Trago pra você um abraço, um descanso pro cansaço, um amparo pra alma. E trago junto essa conversa, a gente senta e fala dessa, sem ter hora pra parar. Eu sei que a vida às vezes perde a cor e parece acabar. Calma, que a alegria tem a cor de uma flor que vai desabrochar. Mas eu sei, o mundo pede pressa. E viver às vezes aparenta ser irreal. Trago pra você uma dança, um ensaio, uma lembrança, alguém só pra te contar que o amor distrai a morte. A gente nem sempre é forte pra entender e aceitar. Mas eu sei que a vida às vezes perde a cor e parece acabar. Calma, que a alegria tem a cor de uma flor que vai desabrochar. Mas eu sei, o mundo pede pressa. Mas eu sei, o mundo pede pressa. Mas eu sei, o mundo pede pressa. Às vezes aparenta ser irreal, mas não é.